Achei que tava tudo bem, mas não tava nada. Mas não tava nada, não como eu pensava. Achei que ia curtir quando você vazasse, que você era fase, que já ia tarde. Agi como moleque sem noção, que hoje chora quando toca a canção. Que a gente dançava bêbado, que a gente se beijava bêbado, que a gente se amava bêbado, e hoje bêbado eu sofro. A gente dançava bêbado, que a gente se beijava bêbado, que a gente se amava bêbado, e hoje bêbado eu sofro. Eu já apaguei seu telefone, já lavei a fronha do meu travesseiro pra não ter cheiro do seu cabelo. Fiz tudo isso pra quê? Antes cheguei no baile, vi você dançando com outra pessoa. Foi um soco de direita dentro do meu coração, porque era exatamente aquela canção que a gente dançava. Essa maldita canção que a gente dançava bêbado, que a gente se beijava bêbado, que a gente se amava bêbado, e hoje bêbado eu sofro. A gente dançava. Joga a mão e faz barulho, vai!